alma. Com elas minha ilusão vai-se embora no cidade. Está a chorar meu coração. Escura, ela quer olhar.

ausentes. Saudades velas do mar é lembrar sonhos distantes. Uma hora, só o meu é tão velhinho, ainda

Música.